que dá ali teu? Eu quero fazer um desalo com você. Pisa aí. Não, tá certo, não vai. Fazer. Aí. Com cuidado, que isso tá molhado. Aí nessa junta aí, ó. Daí. Entra na água, mas tu mexe dela. Tá, pisa no... Não vai tirar ela, Martinha. Tá, pisa no pau. Eu não vou te levantar no corpo. Molha todo no sapato. Tu agora. É, eu defino o chão mesmo. Mano, o sapato vai deixar aí, tá bonito. Tem um chão pra mim aí, Cindy. Tem um ali, ó. Sim. De quem? Não deixa. É tua. Ah, ninguém quer perder alguma coisa. Ah, deixa eu tentar ir ali. Vai, para aí, porque eu vou ir. Tem que cuidar com o bicho, que expor. Mas não tem outro pão aí pra botar. Puxa, ele ali, ó. Chinelo de vocês. Tem algum outro pão aí pra botar, se não for levar. Vai, tu leva. Tu leva. Ah, eu não levo. Vou só me perder. Deixa aquele chinelo. Tira pra lá. Eu não vou. Olha, Cindy, que tu vai cair pra dentro da água. Se eu cair, não vai fazer nada pro filho. Ai, que fungo. Vai, Sarita! Vai! Vai te dar um banho aí, Xambuia! Vem, me escapa! Para aí, cara! Para aí, cara! Martina! Olha aí, Evelyn! Martina, ah! Aqui vou eu! Olha o seu aparato, guri! Martina! Não pode ter cobra d'água. Ah, não, se tem água. Ai, jeito, que ele bota. Ele não deixa pra lá. Vem pra cá. Aqui é a pobre. Eu sei, mano.